faz um tempão. Pensei que não se encontra, ia rolar climão. Pelo contrário, foi top demais, foi flashback de fogo. Cê foi que de cabrista, fez amor com a minha pessoa. Levou meu blusão só pra garantir que eu ia buscar e depois é cair. Calculista demais, pra ter minha boca levou uma peça de roupa e não devolve mais. Calculista demais, fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás. Pensei que o nosso encontro ia rolar climão. Primeiro contrário foi top demais, foi flashback de boca. Se foi que de cabulista, fez amor com a minha pessoa. Levou meu blusão só pra garantir que eu ia buscar e depois ia cair. Calculista demais, pra ter minha boca levou uma peça de roupa e não devolve mais. Amor com ela e deixei meu blusão pra trás. Calculista demais, pra ter minha boca levou uma peça de roupa e não devolvi mais. Calculista demais, fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás. Amanhã vou lá esquecer mais.